já te implorei de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas molharem o chão, chorei porque quis um milagre, o meu momento era ter a solução. Agora Deus, só quero tua presença, sinta seu consolo, já te implorei de joelhos.